dia, aham, ei. 2020, seu chapa. Stylist das ilusões, dona do meu coração. Veste aquela musa que seduz a minha inspiração. Filma aquele som daquele sonho, daquela oração. Traz aquele feeling nesse filme desse mero vivan. Oh, artista da perdição, multi-instrumentista das ferramentas de sedução. Mesmo que seja armadilha de sommelier de estilo de vida pra uma bebedeira em vinho tinto. Dessa fé bandida traz aquele feeling, aquele feeling, aquele fiddle, fiddle, fiddle, aluguel de vida que eu possa pagar sobrando um rim. Você quer os dois rins? Sim, mas as bolas ao meu coração. Meu flow insano quando eu vou inflando meu amor em chamas. Quando a flor da vida chama o sofredor e eu vou duro como irmão que tem uma dama nessa noite após um ano. Cana, oh, oh. Stylist da terra entre os astros, és a máxima. Escalas entre favelas, o seu modelo, Escalarei os morros pelo ouro do seu altar. Rei do seu milésimo milênio, alfa. Sádica das ilusões, tá de sacanagem ou não? Quando vai zerar meu game? PlayStation 5000, quero programar, não sei. Quer aquele feeling, viu? Quer aquele feeling, viu? Quer aquele feeling foda, tipo é minha história. Eu posso jogar fora o que não importa. Nada que me enfoque enquanto empilho os dólar. Oh, na estrada uma brisa boa, minha cota. Oh, gritar do teto solar, desfile foda. Barista de corações, dona das desilusões. Sátira de Sófocles, ghostwriter de Shakespeare. Nobres são minhas intenções, obscuros os caminhos que me permitiu correr. Quero agradecer, não me entenda errado, eu quero agradecer. Só te dei um salve pra agradecer. Mentira, cê sabe que é mentira, já que cê sabe de tudo, sabe que hoje eu te chamei pra... Escuta. Design da ingenuidade, sabe aquele feeling bom? Vida nova, intensidade. Uma manhã em tons de ouro, outra cidade. Cheiro de café passado, um trampo novo, outra viagem. Shampoo, vapor de um perfume bom, de um novo amor. O velho corpo, a nova imagem, estilo style. Um moletom destaque, o som de um fim de tarde. A fé que agora sim, comadre. CEO desse business, holding da felicidade.